trecho de cordel do software livre, de Carlson Galdino. É Firefox, é Linux, é OpenOffice, é Apache. Para programação, para rede, para o que se procure, ache. Para desenho, escritório, para jogos, relatório, para o que for, há um que se encaixe. E você, se não conhece? Não sabe o que está perdendo. A chance de viver livre, ouça o que estou lhe dizendo. Software livre é forte. No Brasil, já é o norte. Basta olhar, já estamos vendo. O maior evento do mundo desse tema é no Brasil. NASA, MEC, Banrisul. Caixa, Banco do Brasil. Em Sergipe, em João Pessoa, em Arapiraca e Poa, software livre roda mil. E se a imprensa não fala, é porque tem propaganda de quem não quer ver o mundo e para onde livre anda. E nada contra a corrente. No Brasil, infelizmente, na mídia, o dinheiro manda. Se você quer saber mais... Disso tudo que hoje eu teço, procure na internet. E atenção... Eu agradeço.